Capítulo 7: Quem morreria por uma mentira? As pessoas que desafiam o cristianismo frequentemente ignoram uma importante área de evidência: a transformação dos apóstolos de Jesus. A vida radicalmente transformada desses homens oferece um sólido testemunho da validade das reivindicações de Cristo. Uma vez que a fé cristã é histórica, nosso conhecimento a respeito dela, em grande parte, depende do testemunho, tanto escrito quanto oral. Sem esse testemunho, não teríamos nenhuma janela para eventos históricos, sejam eles cristãos ou de qualquer outra natureza. Na verdade, toda a história é essencialmente o conhecimento do passado com base no testemunho. Se a confiança nesse testemunho parece dar à história um fundamento vacilante, precisamos perguntar: de que outro modo aprenderemos do passado? Como saberemos se viveu Napoleão? Nenhum de nós viveu naquela época. Não o vimos, nem o encontramos. Dependemos apenas do testemunho. O nosso conhecimento da história tem um problema inerente. Podemos crer que o testemunho é confiável? Já que nosso conhecimento do cristianismo se baseia no testemunho dado em passado distante, devemos perguntar se podemos confiar em sua precisão. Será que os testemunhos orais originais sobre Jesus eram dignos de crédito? Podemos confiar que eles transmitiram corretamente o que Jesus disse e fez? Eu acredito que sim. Confie no testemunho dos apóstolos, porque 11 deles morreram como mártires, permanecendo firmes com relação a duas verdades sólidas: a divindade de Cristo e a sua ressurreição. Esses homens foram torturados e açoitados, e a maioria sofreu a morte por alguns dos métodos mais cruéis conhecidos até então. 1. Pedro, chamado originalmente Simão, foi crucificado. 2. André foi crucificado. 3. Tiago, filho de Zebedeu, foi morto à espada. 4. João, filho de Zebedeu, teve morte natural. 5. Filipe foi crucificado. 6. Bartolomeu foi crucificado. 7. Tomé foi morto por uma lança. 8. Mateus foi morto à espada. 9. Tiago, filho de Alfeu, foi crucificado. 10. Tadeu foi morto por flechas. 11. Simão o Zelote foi crucificado. Muitas vezes escuto: bem, então aqueles homens morreram por uma mentira. Aconteceu com muitas pessoas, o que isso prova? Sim, muitas pessoas morreram por mentiras, mas o fizeram crendo que era verdade. E no caso dos discípulos? Se a ressurreição não tivesse ocorrido, é óbvio que eles saberiam. Esses homens, em particular, não poderiam ser enganados. De outro modo, teriam não somente morrido por uma mentira, eis a armadilha, como também saberiam que era uma mentira. Seria difícil encontrar um grupo de homens em qualquer ponto da história dispostos a morrer por uma mentira, se soubessem ser esse o caso. Vejamos vários fatores que nos auxiliam a entender a verdade factual daquilo em que os discípulos creram. Primeiro, eles foram testemunhas oculares. Em seu livro de nível acadêmico, Jesus and the Eyewitness, de 2006, Richard Bachman, professor de Novo Testamento, demonstra que os quatro evangelhos oferecem testemunho confiável que pode ser localizado nas próprias testemunhas. Os apóstolos escreveram e outros discípulos falaram como testemunhas oculares dos eventos que descreveram. Pedro disse: "Por que não seguimos fábulas engenhosas quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo? Pois fomos testemunhas oculares de Sua Majestade", 2 Pedro 1,16. Com certeza, os apóstolos sabiam a diferença entre mito ou lenda e a realidade. Em sua primeira carta, João enfatizou o aspecto de testemunha ocular do seu conhecimento, explicando como ele e os outros apóstolos receberam as informações sobre o que Jesus fez e disse. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e nossas mãos apalparam a respeito ao Verbo da vida, pois a vida foi manifestada, nós a vimos, damos testemunho dela e vos anunciamos a vida eterna que ouvimos que estava com o Pai e nos foi manifestada. Sim, o que vimos e ouvimos, e isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco e a nossa comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. 1 João 1, versos 1 a 3. João começou a última parte de seu evangelho, dizendo que Jesus, na verdade, realizou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão registrados neste livro. Lucas afirmou: visto que muitos têm empreendido uma narração coordenada dos fatos que se realizaram entre nós, transmitidos pelo que desde o princípio foram suas testemunhas oculares e ministros da palavra, pareceu adequado também a mim, excelentíssimo Teófilo, depois de investigar tudo cuidadosamente desde o começo, escrever-te uma narrativa em ordem. Lucas 1, versos 1 a 3. Temos então o livro de Atos, onde Lucas descreve o período de 40 dias após a ressurreição, quando os seguidores de Jesus o observaram de perto. Fiz o primeiro relato ao Teófilo acerca de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado ao céu, após ter dado orientações pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Depois de ter sofrido, apresentou-se vivo também a eles com muitas provas. Atos 1, versos 1 a 3. O tema central das testemunhas oculares é a ressurreição de Jesus. Os apóstolos testemunharam a sua vida ressurreta. Segundo, eles tinham de estar convictos. Os apóstolos pensaram que quando Jesus morreu, tudo havia acabado. Quando Jesus foi preso, eles se esconderam. Marcos 14, 50. Quando lhes foi dito que o túmulo estava vazio, a princípio não acreditaram. Somente após ampla e convincente evidência é que eles creram. Temos então Tomé, que declarou que não acreditaria na ressurreição se não pudesse, ou melhor, se não pusesse, o dedo nas feridas de Cristo. Mais tarde, Tomé morreu como mártir por causa de Cristo. Ele estava enganado? Tanto não estava que apostou a sua vida nisso. Houve também Pedro. Ele negou o Senhor diversas vezes durante o juramento e, por fim, o abandonou. Mas alguma coisa transformou completamente esse covarde. Pouco depois da crucificação e do sepultamento de Cristo, Pedro apareceu em Jerusalém, pregando com ousadia, sob ameaça de morte, que Jesus era o Cristo que havia ressuscitado. No final, Pedro foi crucificado, de acordo com a tradição, de cabeça para baixo, o que transformou esse desertor apavorado em intrépido leão por Jesus. Por que Pedro, de repente, estava disposto a morrer por Cristo? O apóstolo foi enganado? De maneira nenhuma. A única explicação que me satisfaz é o que diz em 1 Coríntios 15, 5, que após a ressurreição, Cristo apareceu a Cefas. Pedro foi testemunha da ressurreição do Senhor e creu, a ponto de morrer por aquilo em que acreditava. O exemplo clássico de um homem convencido contra a sua vontade foi Tiago, irmão de Jesus. Embora não tivesse entre os 12 discípulos originais, Mateus 10, versos 2 a 4, mais tarde Tiago foi reconhecido como apóstolo, Gálatas 1:19, assim como o foram Paulo e Barnabé, Atos 14, 14. Enquanto Jesus estava crescendo e começou o seu ministério, Tiago não acreditava que seu irmão fosse filho de Deus. João 7, verso 5. Sem dúvida, Tiago participou com seus irmãos de zombarias em relação a Jesus, dizendo coisas como: quer que as pessoas acreditem em você? Por que não vai a Jerusalém e faz uma grande apresentação com todos os seus milagres e curas? Com certeza, Tiago se sentia humilhado porque o seu irmão mais velho saía por toda parte, envergonhando a família e fazendo que as pessoas os ridicularizassem com as suas declarações endoidecidas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. João 14, 6. Eu sou a videira, vós os ramos. João 15, verso 5. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. João 10, 14. O que você pensaria se o seu irmão saísse por aí fazendo tais declarações? No entanto, alguma coisa aconteceu com Tiago. Depois que Jesus foi crucificado e sepultado, Tiago passou a pregar em Jerusalém. Sua mensagem era que Jesus morreu por nossos pecados, ressurgiu e estava vivo. Tiago se tornou um dos líderes da igreja de Jerusalém e escreveu a Epístola de Tiago. Começou o livro dizendo: Tiago, servo, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago 1, verso 1. Finalmente, Tiago morreu apedrejado por ordem de Ananias, o sumo sacerdote. O que teria transformado Tiago de envergonhado zombador em homem disposto a morrer por amor à divindade de seu irmão? Será que Tiago estava enganado? Não. A única explicação plausível é a que lemos em 1 Coríntios 15, 7. Depois da ressurreição de Jesus, apareceu a Tiago. Tiago viu Jesus Cristo ressurreto e creu nele. J.P. Moreland, professor de filosofia na Escola de Teologia Talbot, explica a importância de Tiago, irmão de Jesus, ter passado a crer em Jesus como Messias. Os evangelhos relatam que a família de Jesus, incluindo Tiago, se envergonhava daquilo que ele afirmava ser. Não criam nele e o confrontavam. No judaísmo antigo, era razão de grande embaraço a família de um rabino não aceitá-lo. Sendo assim, os escritores dos evangelhos não teriam razão para inventar tal ceticismo, se não fosse verdade o fato dos irmãos não acreditarem. Mais tarde, o historiador Josefo nos diz que Tiago, irmão de Jesus, o líder da igreja em Jerusalém, foi apedrejado por crer em seu irmão. Por que a vida de Tiago mudou? Paulo nos conta que o Cristo ressurreto apareceu a ele. Não existe outra explicação. Se a ressurreição fosse uma mentira, os apóstolos saberiam. Perpetrariam um embuste colossal? Tal possibilidade não coaduna com o que sabemos sobre a qualidade moral de sua vida. Pessoalmente, eles condenavam a mentira e enfatizavam a honestidade, estimulavam as pessoas a conhecer a verdade. O historiador Edward Gibbon, em seu famoso tomo Declínio e Queda do Império Romano, aponta a mais pura, se bem que austera, moralidade dos primeiros cristãos, como uma das cinco razões pelas quais o cristianismo obteve sucesso tão rapidamente. Michael Green, editor e pesquisador sênior em Wycliffe Hall, na Universidade de Oxford, observa que a ressurreição era a crença que transformou os seguidores inconsoláveis de um rabino crucificado em corajosas testemunhas oculares e mártires da igreja primitiva. Era esta a única crença que separava os seguidores de Jesus dos judeus e os transformou em uma comunidade da ressurreição. Poderiam aprisioná-los, açoitá-los, matá-los, mas não poderia forçá-los a negar a sua convicção de que ele ressuscitou ao terceiro dia. Terceiro, eles se tornaram corajosos. A conduta usada dos apóstolos, imediatamente após terem sido convencidos de que a ressurreição de fato acontecera, torna altamente implausível que tudo fosse uma fraude. Eles se tornaram corajosos quase da noite para o dia. Depois da ressurreição, Pedro, que havia negado a Cristo, se levantou sob ameaça de morte, proclamando que Jesus estava vivo. As autoridades prenderam os seguidores de Cristo e os açoitaram. No entanto, logo eles estavam de volta às ruas, falando sobre Jesus. Atos 5, verso 40. Os amigos perceberam sua animação e os inimigos notaram a sua coragem. Lembre-se de que os apóstolos não confinaram sua ousadia às cidades obscuras, foram pregar em Jerusalém. Os seguidores de Jesus não teriam enfrentado a tortura e a morte se não estivessem convencidos da ressurreição. A unanimidade da mensagem e de sua conduta eram surpreendentes. A probabilidade de um grupo tão grande de pessoas concordar entre si sobre uma questão tão controvertida era mínima. Ainda assim, todos concordaram quanto à veracidade da ressurreição. Se fossem enganadores, seria difícil explicar por que nem ao menos um deles não cedeu sob a pressão que enfrentavam. Blaise Pascal, filósofo francês, escreve: "A alegação de que os apóstolos eram impostores é totalmente absurda. Sigamos a acusação até a sua conclusão lógica. Imaginemos aqueles 12 homens reunindo-se após a morte de Cristo, conspirando para dizer que ele havia ressuscitado. Isso constituiria um ataque às autoridades, tanto civis quanto religiosas. O coração do homem é estranhamente dado a inconstâncias e mudança, é balançado por promessas, tentado pelas coisas materiais. Se qualquer um daqueles homens tivesse cedido a tão sedutora tentação, ou tivesse aberto mão diante dos argumentos forçosos de prisão ou tortura, todos eles estariam perdidos." Quando Jesus foi crucificado, explica J.P. Moreland, os seus seguidores estavam desanimados e deprimidos. Não possuíam mais a confiança de que Jesus tivesse sido enviado por Deus, porque acreditavam que qualquer um que fosse crucificado seria maldito. Também talvez tivessem sido ensinados que Deus não permitiria que seu Messias sofresse a morte. Sendo assim, eles se dispersaram. O movimento de Jesus estava literalmente paralisado. Então, após um pequeno período, nós os vemos abandonando seus afazeres, ajuntando-se novamente e dedicando-se a espalhar uma mensagem muito específica. Jesus Cristo era o Messias de Deus, que morreu sobre a cruz, voltou a viver e por eles fora visto vivo. Estavam dispostos a gastar o resto de suas vidas proclamando isso, sem nenhum lucro em termos humanos. Não se tratava de ter uma mansão que os aguardasse no Mediterrâneo. Eles enfrentaram uma vida de dificuldades. Muitas vezes passaram fome, dormiram expostos ao relento, foram ridicularizados, açoitados, lançados na prisão. Finalmente, a maioria deles foi executada de forma terrível. Para quê? Por boas intenções? Não. Porque eles estavam convictos, sem a mínima dúvida, de que tinham visto Jesus Cristo vivo depois de sua morte. Não podemos explicar como esse grupo específico de homens inventaria essa fé específica sem que tivessem experimentado a ressurreição de Cristo. Não existe outra explicação convincente. Como eles se transformaram quase da noite para o dia em um bando entusiasmado e indomável, enfrentando oposição, cinismo, zombaria, provações, prisões e morte em três continentes, ao pregarem por toda parte sobre Jesus e este ressurreto? Pergunta Michael Green. Um autor descreve as mudanças ocorridas na vida dos apóstolos. No dia da crucificação, eles estavam cheios de tristeza. No primeiro dia da semana, cheios de alegria. Na crucificação, estavam desesperançados. No primeiro dia da semana, seu coração luzia de certeza e esperança. Quando a mensagem da ressurreição chegou, estavam incrédulos e tiveram de ser convencidos. Mas uma vez que obtiveram certeza, jamais duvidaram novamente. O que poderia explicar a surpreendente mudança nesses homens em tempo tão curto? Uma simples remoção do corpo de uma sepultura jamais teria realizado uma transformação espiritual e de caráter dessa magnitude. 3 dias não seriam suficientes para fazer surgir uma lenda que os afetasse tanto. É necessário tempo para que um processo lendário se instale. É um fato psicológico que exige plena explicação. Pense no caráter das testemunhas, homens e mulheres, que deram ao mundo o mais alto ensino ético até então conhecido, e que, segundo o testemunho até mesmo de seus inimigos, viveram aquilo que ensinaram. Pense no absurdo psicológico de um pequeno bando de covardes perdedores, num dia escondendo-se no cenáculo e no outro, transformados em uma companhia que não pode ser silenciada por nenhuma perseguição. E então tentar atribuir essa dramática mudança a nada mais convincente que uma invenção que estivessem tentando impingir sobre o mundo. Não faria o menor sentido. O historiador Kenneth Scott Latourette escreveu: "Os efeitos da ressurreição e da vinda do Espírito Santo sobre os discípulos foram da maior importância, de homens e mulheres desanimados, desiludidos, que olhavam com tristeza os dias passados, quando esperavam que Jesus fosse aquele que redimiria Israel. Eles se transformaram em testemunhas transbordantes de entusiasmo." Annette Wright, ex-professor de estudos no Novo Testamento da Universidade de Oxford, Inglaterra, explica: "O historiador terá de dizer como explicar o fato desse movimento se espalhar tão rapidamente, tendo Jesus como Messias quando Jesus havia sido crucificado? A resposta tem de ser, só pode ser porque ele ressurgiu dos mortos." Paul Little, ex-professor associado de evangelismo na Escola Evangélica de Divindade Trinity, pergunta: "Seriam esses homens que ajudaram a transformar a estrutura moral da sociedade completos mentirosos arrematados ou loucos iludidos? Tais alternativas são mais difíceis de crer do que o fato da ressurreição, e não existe nenhum fragmento de evidência que as sustente." A firmeza dos apóstolos diante da morte não pode ser ignorada. De acordo com a Enciclopédia Britânica, o filósofo Orígenes documentou que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. O historiador eclesiástico Herbert B. Workman descreve a morte do apóstolo: "Assim como Nosso Senhor havia profetizado, Pedro foi cingido por outro e levado por outros para morrer no caminho Aureliano, a um lugar próximo dos Jardins de Nero, na Colina Vaticana, onde tantos dos irmãos já haviam sofrido morte cruel. Conforme seu próprio pedido, ele foi crucificado de cabeça para baixo, sendo indigno de sofrer de modo igual ao seu mestre." Harold Mattingly, professor emérito da Universidade de Leeds, escreve em seu texto histórico: "Os apóstolos São Pedro e São Paulo selaram com seu sangue os seus testemunhos." Tertuliano registra que nenhum homem estaria disposto a morrer se não tivesse certeza de que possuía a verdade. O professor de Direito da Universidade de Harvard, Simon Wincliffe, que por muitos anos fez palestras sobre como fazer uma testemunha quebrar e determinar se ela estaria mentindo, conclui: "Os anais de guerras militares quase não oferecem exemplos de constância heroica, paciência e inabalável coragem. Eles tinham todos os motivos possíveis para rever com cuidado as bases de sua fé, bem como as evidências dos grandes fatos e verdades que asseveraram." O professor de história Lynn Gardner, com acerto, pergunta: "Por que iriam eles morrer por aquilo que sabiam ser mentira? Uma pessoa pode até estar enganada e morrer por uma falsidade, mas os apóstolos tinham condições de conhecer os fatos quanto à ressurreição de Jesus, e assim mesmo morreram por isso." Tom Anderson, ex-presidente da Associação de Advogados de Tribunais da Califórnia, declara: "Presumamos que os relatos escritos das aparições a centenas de pessoas fossem falsos. Quero fazer uma pergunta. Com um acontecimento tão alardeado, você não acha razoável que um historiador, uma testemunha ocular, um antagônico, tivesse documentado para todos os tempos ter visto o corpo de Cristo? O silêncio da história é ensurdecedor quando se trata de testemunho contra a ressurreição. J.P. Moreland ressalta: nenhum historiador que eu conheça duvida que o cristianismo tenha começado em Jerusalém poucas semanas após a morte de Jesus, na presença de testemunhas oculares amigas, bem como de testemunhas oculares hostis. Além disso, William Lane Craig, professor pesquisador de filosofia na Escola de Teologia Talbot, conclui: o lugar do túmulo de Jesus era conhecido igualmente por cristãos e judeus. Assim, se não estivesse vazio, seria impossível um movimento fundado sobre a crença na ressurreição ter surgido na mesma cidade onde este homem fora executado e enterrado publicamente. Os apóstolos passaram pela prova da morte para substanciar a veracidade do que proclamavam. Creio que posso confiar no testemunho dele, mais do que no da maioria das pessoas que conheço hoje. Entristeço-me quando encontro tantas pessoas que não têm convicção suficiente em sua vida, nem mesmo para atravessar a rua por aquilo que creem, quanto menos morrer por isso.